Ora, boas a todos. Hoje vamos fazer mais uma experiência em relação a esta treta da transmissão de pensamentos, chamada podcast via internet. Que dia é hoje? Hoje é dia 31 de janeiro de 2017 e vou fazer um género de monólogo da vagina, mas masculino, porque não estou aqui sozinho. Espero que, se isto tiver algum tipo de tração no futuro, seja mais interativo com outras pessoas, em particular ao vivo, mas para arrancar, visto que está toda a gente intimidada em gravar o primeiro piloto, faço eu sozinho, vamos lá ver como é que isto acontece. Hoje até tenho o pretexto para começar este podcast zero, vamos chamar-lhe assim, com um vídeo que deparei na internet, obviamente. Muito, muito interessante. Eu vou ver se o áudio fica bem gravado. De qualquer maneira, quem quiser ver algo mais estendido, mais tarde no YouTube, pode procurar por Tapes Baby to the Wall. É em inglês, tenho pena. Já viram filmes a mais, já deviam compreender. Vamos ouvir um bocadinho, porque isto só mesmo é espetacular. To restrain her toddler against the wall. The child's mouth was also taped shut for about 15 minutes while she cleaned. Is now in the custody of Children's Services. It may never have come to light, but it did because his mom, Shayla Rudolph, streamed it all live on Facebook. And we should warn you, the video is disturbing. Lean. You got the best mommy in the whole wide world. Lol. Let me put more tape up there. Not just still. You can see the TV from right there. Eu vou abrir. You can't clean without them running around tearing up. Take them to the wall. É, pá, esta parte ao máximo, peraí. You can't cook them, running around tearing up. Take them to the wall. You can't cook them, or none of that, because they run around the wall. É, fácil. Não, pera, esta aqui. The TV from right there. É aqui, é aqui. Now sit still. You can see the TV from right there. Problema resolvido. O puto consegue ver a televisão. Espera, espera. Andei muito para a frente. Espera aí. Isto está muito bom. Pumba! Mãe do ano! Lindo. Mas ainda tem uma parte melhor. Espera. She posted another live clip. Yes. Look at this. They called Children's Services on me. So now he in the corner. What you gonna do? Call Children's Services now. Can have it. I don't give a. This time y'all can take him. Ixi, podes levá-lo. Leva. Bem, boa da louco. Eu depois deixo para vocês, se quiserem ver melhor. Mas há aqui uma análise. Digamos, como é que ele se chama lá, afro-americano. Olha-me só, o homem por acaso faz uma análise a este vídeo muito fixe, e ele pode fazê-lo, não é? Mas olha-me só como é que ele começa o podcast dele, se isto não promete. I said it before and I'll say it again. They should have never gave you niggas internet. Lindo! Oh. Não fui eu que disse. Mas foi, sinceramente, este vídeo está completamente brutal. E a mulher resolveu... Acho que é uma boa ideia, de certa maneira. Desde que o puto esteja na parede e consiga ver a televisão, aparentemente, na boa. Este vídeo está ao máximo. Falar em televisão... isto já deve estar a fartar um bocadinho a toda a gente. Porque eu sei que está a fartar a toda a gente. Pelo menos nos mídias alternativos. Será que ainda alguém consegue ver as notícias? É que é só Trump. Eu nunca vi tanta gente tão interessada na política americana como agora, porque sinceramente é a pior telenovela que tem de dar na televisão todos os dias. Até enjoa. Sinceramente, fogo. É que não tem nada de interessante para dizer. Sempre. E depois eu nunca vi nem conheço alguém que tenha visto na história da vida deles a televisão tão virada, tão focada, sempre com a mesma mensagem. A parcialidade já foi pela pior. Eu nem sei porque é que toda a gente ainda perde tempo a ver. E depois vê-se mesmo, de certa maneira, quem é que está por trás da cortina de fumo a apagar esta informação que está a ser tocada em cor em todos esses que não fazem mais nada que senão sobreviver a pagar uma dívida. em que o futuro foi completamente hipotecado através de uma invenção financeira, dinheiro que vive dentro de um computador, dinheiro inventado. E depois cá estamos nós a ver as pessoas do costume que sempre nos disseram que a melhor solução para nós é basicamente nos vender. Ainda hoje deu o Marcelo Rebelo de Sousa a ter um discurso, e aquilo era relacionado com alguma coisa que eles pegaram para provar como o Trump está a ser uma má política para a América, porque nunca mostram aparentemente os outros 50% das pessoas que votaram nele, porque alguém votou nele, não é? Ele não está lá à toa. Mas ao mesmo tempo ele deu um discurso de que, como é que foi? Ele primeiro começou a dizer que a Europa tem que estar forte e unida neste momento, e depois no final para fazermos um melhor portal. E tipo, então, mas eu não sei, das duas uma, ou somos um melhor Portugal ou somos uma melhor Europa, porque o projeto europeu já está a cair assim um bocado tipo peças de dominó. E sinceramente todo o dinheiro investido que está neste mercado de ações, não, nestes mercados financeiros que a gente nem... pode saber o 11 do Benfica já amanhã, mas agora quem anda a gerir a fortuna do mundo, isso é sempre nomes muito vagos. Ou firmas de consultadoria financeira que basicamente definem o rating do teu país, que são basicamente as mesmas pessoas que sentam no Banco Central, que apanham um jato privado e vão decidir o nosso futuro. Eu acho piada que pelo menos a reação de toda a gente, e isto é bastante difícil porque eu tenho que me manter mútuo no mundo real, as pessoas são tão opinadas em relação ao discurso constante que sai da televisão que é frustrante para mim estar a discutir uma coisa que eu também não concordo com as políticas de Trump, mas uma coisa que eu estou a adorar é o chocalhar do sistema. O sistema está a chocalhar. Eu não sei qual é a solução, mas sei que continuar assim também não nos leva a lado nenhum. Por isso, ao menos que chocalhe, rebente qualquer coisa em algum lado. Se a América se quiser fechar mais dentro dela própria, porreiro, porque eles próprios andam a meter o dedo no rabinho do mundo há muitos anos, que chegue. E já ninguém se lembra que embargaram Cuba tanto tempo e agora só porque restrições... Eles deram a notícia anteontem como se fosse o fim do mundo e ontem passaram o dia a corrigirem-se eles próprios como a notícia tinha sido dada de uma forma exagerada. E ninguém também nos Estados Unidos consegue ter ordens executivas de uma forma tão radical sem ter que passar pelo Senado e o Congresso. As coisas estão a acontecer porque podem acontecer de certa maneira. Senão eles viram as bombas atómicas pelos próprios e pronto. E depois é que toda a gente está a soar a informação de um só lado e estão todos a cantar de cor. É tão, eu nunca vi uma coisa assim. A propaganda hoje em dia é tão, e não me, propaganda pode ser positiva ou negativa, já se sabe, é como uma faca, serve para cortar um queijo, serve para matar alguém, mas sinceramente isto põe as pessoas, eu não sei. Ninguém tem uma bola de cristal para dizer o futuro, mas e se daqui a 2 anos os americanos na televisão disserem que estão contentes com o governo que têm naquele momento? O que é que as pessoas que estão a dizer hoje em dia, parece aqueles gajos que hoje em dia não admitem que gostavam de Guns N' Roses na altura? Eu depois quero ver como é que é e como é que ficam os órgãos de comunicação social. Eles já estão mal vistos, passaram 2 anos e meio a ostracizar o homem ganhou as eleições tipo naquela do fenómeno do Zé Maria, porque levava tanta paulada todos os dias que o povo que votou, e agora não, o país mais democrático do mundo, que até nos bombardeia, seja quem for, que acham que eles não praticam a democracia suficiente aos olhos deles, não estão satisfeitos com a decisão deles. A Itália está a construir um muro, Israel vive à volta de um muro. E pronto, né? Cuba ficou embargado de tantos presidentes republicanos e democratas eu não sei, é tão hipócrita. E depois é engraçado que agora seguimos a par e passo todas as políticas, mas explicadas de uma forma tão de uma perspectiva emocional e rápida que nem sequer é interpretado ou lido ou visto, é só mesmo do ponto de vista sensacionalista tudo o que sirva. E depois é lá, tá, a televisão está um enjoo. É que não dá para ver, e nem sequer dá para falar, porque toda a gente nem sequer sabe o que é que anda. Anularem o TPP, anularem o NAFTA Pact, eu acho que isso foi positivo. Na altura que eu ouvi isso, que foi aprovado, que já foi antes de 2010, o NAFTA, não o TPP, epá, ninguém sabia puta ideia. Ai de mim que eu sacasse desse assunto a uma mesa, grande a cega. Agora, tipo, isso é válido. E depois também, se eles negociarem com a Rússia, qual é o problema? Mas alguém precisa de outra Guerra Fria? Tipo, mas a gente já não paga que chegue para a guerra. Os nossos impostos vão para bombas. A gente tem uma crise de refugiados, porque estão a chover bombas em cima deles. Porque em vez de estarmos a gastar dinheiro em bombas, porque é que não pagamos algum tipo de reconstrução e deixamos ir lá viver para a casinha deles? Felizes com todas as cidades que o mundo moderno tem para oferecer. E fiquem lá com a cultura deles, porque isso também é um bocado perigoso. Pode autodestruir a Europa. E eu sei que este discurso é logo muito radical, mas ao fim e ao cabo quer dizer. Eu não sei, eu às vezes gosto de pensar no meu país como se fosse uma casa. E eu tenho a porta e pá, não entra qualquer pessoa. Tem que caber aí. Pá, não sei, é uma questão de senso comum. Mas basicamente andam para aí keyboard warriors, que não têm mais nada que fazer senão engordarem quando comem gelados. E são uns vingadores à frente de um teclado. E depois, no mundo real, quem é que se anda a manifestar todos os dias anti-Trump? Deve ser uma data de desempregados pagos e financiados pelo George Soros para provocar mais distúrbios, como é costume dele, como não é nada mais do que ele tem feito desde as primaveras árabes. E um magnata multimédia que não tem mais nada a fazer ao dinheiro senão influenciar a sociedade. E até a nível europeu, porque no fundo só há duas fontes oficiais de notícias, que é a AP e a. Reuters, Associated Press e é outra qualquer. Tenta tudo de cor. Inventam notícias. É uma parvoíce. É uma parvoíce. Isto é bué frustrante. Mas ao mesmo tempo, eu acho positivo. A Inglaterra querer sair da zona euro. A Merkel já está a colar a. Num país qualquer, nórdico, tipo, a dizer que não vão ser a nova Inglaterra por causa da capacidade financeira que tem para injetar dentro deste poço financeiro, um buraco negro. Ai, meu Deus, e o povo vê a televisão e pensa, pronto, que horas é que é o jogo? Mas eu tenho esperança, por acaso. Acho piada ao mesmo tempo, se calhar estou a passar um outro estado de insanidade a mim próprio. Apesar de ainda não estar a colar bebés à parede com fita, ok. De que eu sempre andei assim a remar um bocado ao contrário do consenso social e hoje em dia estou mesmo a ver, epá, ou eu estou completamente doido, ou então isto são sinais autênticos de auto-revolução, porque a revolução sempre foi feita por minorias, infelizmente, mas basta 15% de uma mudança a nível social, psicológico, cultural, avant-garde, não sei, qualquer coisa que seja, tenha que ser aquilo o que tem que ser o passo dado à frente, que meia dúzia de homens com uma furtividade testicular lá conseguem cumprir o que a maior parte das massas simplesmente sai à rua para festejar a ver se aparecem nos livros de história porque ficaram em casa o tempo todo a defender o regime. Subditos. Mas pronto, é uma pena porque eu respeito sempre o meu próprio irmão e toda a gente ia perceber o potencial que tem e que todos juntos temos mais força do que meia dúzia de gajos que vêm de avião que são chamados agentes da Troika que vêm dizer quanto é que o meu país deve, a infraestrutura que todos nós pagamos por ela temos que dar a quem, por pouco dinheiro, porque é sempre mau negócio, foi como a TAP. A TAP sempre foi um mau negócio enquanto estava nas nossas mãos. No prazo, é pá, é um excelente negócio. Excelente negócio. Alguém devia aproveitar isto já. Até oferecermos um BES com uma oferta. É brutal. É brutal. E são sempre as mesmas pessoas que estes anos todos nos têm dito na televisão, em coro, sempre a mesma versão das notícias. Isto é bom para si e acaba por ser mau para nós. Isto é bom para si. Depois chamam dois comentadores. Se de vez em quando algum foge assim um bocado ao enredo, nunca mais é convidado, obviamente. Toda a gente que pedala, digamos, à agenda é convidada novamente e todas as noites, em troca de um cachê substancial, obviamente, porque Enfim, mas eu sei lá, hoje em dia o pessoal com o protagonismo é tão. Eu não sei. Uma cambada de estagiários todos os verões a perguntar se está calor na praia. É ridículo. E já não é informação, é completamente anúncios. E é uma agenda, é só mostram o que interessam. Felizmente há coisas como esta última ferramenta da. O último bastião da liberdade que eu gosto de chamar a internet, que está a ser atacado todos os dias em todas as frentes para nos censurar em termos da informação que nós podemos ver. É muito mau, tem muito má informação, muito má influência, mas também tem muito boa coisa, como tudo na vida. É engraçado porque é um mundo só por si próprio, é quase como um universo paralelo que existe no nosso mundo, a gente não vê, mas ele existe e é grande. Já deve ser do tamanho de uma galáxia. É que é tão dantesco, é uma coisa que já, tipo, quase vive só por si próprio. Mas pronto. Acho que íamos pelo menos salvaguardar e usufruir, em vez de estarmos todos os dias a olhar para o espelho digital e a colar os nossos filhos na parede com fita. Mas íamos, se calhar, às vezes, usufruir um bocado melhor da Biblioteca de Alexandria em tempo real, que está a ser reescrita constantemente na palma das nossas mãos. Acho que é algo de apreciar. E pronto, e de resto já nem sei o que eu ia dizer. Acho que já não tenho mais nada para dizer. Assim, para piloto, fica assim um rant. Acho que isto até durou muito pouco tempo. Fica assim um teste. Não sei se depois gravo mais um take junto ou não. Ou se fica já assim, para teste. Mas pronto. Para quem teve paciência para me ouvir, ouve, eu não te consigo devolver o tempo de volta, ok? Peço desculpa. Mas pronto. Até a próxima. Ai, se por acaso apanhaste isto na internet à toa, eu tenho uma conta no Twitter, acho que se escrever só MKR Simpson aparece logo. Tenho no site www.mkrsimpson.com. E tipo, só tiveres merda para dizer, menos coisas, mesmo, a sério, estás a ver? Eu só estou naquela a ver se vale a pena gravar mais alguns ou não, porque de resto, a minha vida também não é fácil, por isso não me chateias, ok? De resto, cura-se a toda a gente que apreciou de certa ou levou alguma coisa daqui, que é sempre um prazer para mim, passar uma semente de conhecimento a algum ser humano e irmão. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá.